Já faz um tempo que estou alojado aqui nessa ilha deserta, onde tento sobreviver contando o tempo que me resta. Fico pensando se alguém do outro lado sente minha falta. Desses meses que estou aqui não recebi nenhuma carta. Isolado, solitário, preso na minha própria mente. Tento fazer algo de útil pra encher o meu presente. Talvez a massa descubra alguma invenção fascinante que ajude alguém no futuro, alguma coisa impactante. Deixei de lado o apego que tinha pelas pessoas. Foi difícil no começo, mas agora confesso que tô de boa. Não sinto falta de quase nada daquela vida antiga. Apenas sinto falta do sexo que fazia com a esposa minha. O prazer está abandonando meu corpo. Me sinto leve e preparado, caralho, me sinto disposto. Bem que poderia pousar uma nave alienígena nesse vasto espaço sem nada que denominado ilha. Até agora não vi nada que ameaçasse a minha vida. Fico tranquilo pra fazer o meu cálculo da despedida. As árvores me fornecem o alimento que eu preciso. A dieta mais do que forçada que não vejo nenhum vestígio. Nenhuma pegada de alguém que tivesse vindo e deixado seu rastro, ou quem sabe um caminho. Sinto saudade de poucas coisas das quais deixei pra trás. Aqui a fuga é mais difícil do que na prisão de Alcatraz. Eu não sei se vou sair, mas eu permaneço aqui. Talvez alguém vai me encontrar e me levar pra outro lugar. Lição aprendida, mas acho que nunca será usada. Não sei se vou sair daqui pra ensinar a humanidade deformada pelos costumes, conceitos e leis que foram criados ao longo do tempo pela sua majestade, o rei. Aqui é onde estou, nada disso tem importância. Tanto faz como tanto fez, se o ser humano cultiva ignorância. Acho que vou construir um monumento em minha homenagem pra aquele que vier aqui, entenda toda a minha viagem. E o resultado do acaso, estou preso em mim mesmo. No meio dessa vastidão, não sei se estou em um pesadelo. Agora tenho tempo pra viver as minhas loucuras, pra andar de um lugar pro outro e aproveitar a luz da lua. Nos dias de chuva, eu me abrigo em alguma caverna. Velha companhia pros morcegos que não me atacam enquanto estiver nela. Herbívoros, então não me preocupo em ser alimento desses famosos animais que pra muitos causam tormento. Vou destilar a água pra me hidratar e ficar vivo. Não tenho vontade de caçar, eu vou pegar algo mais nutritivo, algo que prolongue a minha vida e a minha saúde. Eu não posso me arriscar a virar banquete de nenhum abutre. Começa a desistir de tentar a comunicação. Acho melhor ficar aqui e aproveitar a condição. Talvez depois de alguns anos alguém me encontre e decepe a minha mente pra encontrar o que o passado esconde. Eu não sei se vou sair, mas eu permaneço aqui. Talvez alguém vai me encontrar e me levar pra outro lugar. Eu não sei se vou sair, mas eu permaneço aqui. Talvez alguém vai me encontrar e me levar pra outro lugar.